cavalão tá doidão. Cavalão tá doidão. Tá relixando e galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão. Cavalão tá doidão. Tá relixando e galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Rio Negro em Solimões, o Cavalão tá doidão, pro radialista José Kennes de Cuiabá, no Mato Grosso, que está chegando para fazer parte da nossa página número 2 do Facebook. Zé, um abração para você, um abração para os meus amigos de Cuiabá, da Shalom FM, que transmite o nosso programa todas as noites com grande sucesso, né? Muito obrigado aos ouvintes de Cuiabá, no Mato Grosso, que curtem a Shalom FM. No próximo bloco, Jerry Adriane, Jorge Matheus e Rael Braga. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A década de 60 foi uma época muito rica na música brasileira e na música mundial também. Foi quando surgiram os Beatles, Rolling Stones, nós tínhamos já Elvis Presley, Frank Sinatra. E aqui no Brasil nós tínhamos a Bossa Nova, tínhamos a Tropicália, tínhamos a Jovem Guarda, tínhamos o Clube da Esquina. Então era realmente, foi uma década abençoada de grandes talentos, né? E tinha um rapaz impressionante que ele está na ativa até hoje. E não ficou velho não, rapaz, tá com a cara lisa. Você lembra desta? Jerry Adriane, Ninguém Poderá Julgar-me. Que a verdade me faz mal, eu sei. O que ela faz é a mim, não a ti. Não, não, ninguém poderá julgar-me, nem mesmo tu. Minha verdade é malvada, eu sei. Meu erro, meu piso, a meu modo não estavas tu. Que a verdade é malvada, eu sei. Te vias pensando em mim, ficar bem contente em ver que há muita gente que se enganou assim, sem saber porquê. Eu tinha direito à sorte que escolhi. E a verdade é malvada, eu sei. Às vezes aos desenganos até sorri. E a verdade é malvada, eu sei. Se volto a te procurar, te basta saber enfim. Na certa algum anjo bom devolveu-me a ti e aqui estou. Chega nem um dia agora é que compreendi que custou-me caro o que perdi. Ao abrir meus braços verás porquê. Confiei a ti o que espero ter. Muito, muito mais que antes eu te amarei. E direi a todos somente tu. E nenhuma outra em meu futuro me ensinará que fazer de mim. Ninguém poderá julgar-me, nem mesmo tu. E a verdade é malvada, eu sei. Meu erro, meu piso, a meu modo não estavas tu. E a verdade é malvada, eu sei. Te vias pensando em mim, ficar bem contente em ver que há muita gente que se enganou assim, sem saber porquê. Muito, muito mais que antes eu te amarei e direi a todos somente tu. E nenhuma outra em meu futuro me ensinará que fazer de mim. Ninguém poderá julgar-me, nem mesmo tu. Eu recordei uma canção de 1966, você lembra desta? Jerry Adriane, para o Terrão Santo Agostinho, lá de Monte Carmelo. O pessoal está chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Um abração para essa turma boa lá de Monte Carmelo, nas Minas Gerais. Meu amigo Baltazar, Jovelino, aquela gente boa na cidade pertinho do Coró,

se não parei. Eu tô com ela nas veias, uma saudade sem fim. O sol que clareia a rua faz minha sombra, a sua imagem gruda em mim. Meu Deus, eu tô perdido e esse amor bandido não me dá sossego. Tô no fio da navalha jogando a toalha. Deus, eu tô com medo. Meu Deus, arrume um jeito de arrancar do peito a dor dessa paixão. Me põe na vida dela ou então tira ela do meu coração. Meu Deus, eu tô perdido e esse amor bandido não me dá sossego. Tô no fio da navalha jogando a toalha. Deus, eu tô com medo. Meu Deus, arrume um jeito de arrancar do peito a dor dessa paixão. Me põe na vida dela ou então tira ela do meu coração. Me põe na vida dela ou então tira ela do meu coração. Rael Braga cantou do Pinóquio jogando a toalha. Para minha ouvinte, Carmen de Jesus Pereira, lá na Bahia, ela não perde o nosso programa, ela curte o programa pela Portal FM de Livramento de Nossa Senhora. Carmen, um beijão para você, muito obrigado pelo carinho da audiência de todas as noites. No próximo bloco, pare de fazer o que atrapalha a sua vida e você continua insistindo, você continua fazendo. Essa é a dica no próximo bloco. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje pode servir para você. Tem muita gente que faz coisas que não deveria fazer e essas coisas atrapalham a sua vida e a pessoa continua fazendo. Vou dar um exemplo simples. A pessoa bebe, não tem controle sobre a bebida. Toda vez que bebe, faz apronta, briga com todo mundo, não sei o quê, etc. E no outro dia acorda com aquela ressaca moral. Devia parar, não devia? Não, a pessoa continua. Então tem, mas não é só isso não, ó. Algumas coisas negativas que você faz e que deveria parar de fazer. Você deveria parar de focar em objetivos impossíveis. Ter objetivos é importante. Afinal, é a única forma que a gente tem de realizar as coisas que a gente imagina e que sonha. Porém, pode ser um problema quando você dá um objetivo que você não pode, você não tem condição de realizar. Né? Apesar de acharmos que tentar alcançar as estrelas é bom, você sabe que você não tem jeito de botar a mão na estrela. Né? Você adoraria ir à lua, eu quero ir lá ver se o cavalo de São Jorge está lá. Então você não, são metas inalcançáveis, né? E que não servem para nada a não ser para te trazer uma depressão, alguma coisa mais negativa. Então pare de alimentar sonhos impossíveis, seja realista. Por exemplo, pare-se de alimentar de comidas que não são saudáveis. Eu sei que aquele churrasco, com aquela gordura que escorre, é uma delícia. Mas você sabe que aquela gordura vai entupir as suas artérias e que você vai morrer de infarto. Então, está na hora de você passar a ter uma alimentação mais saudável. Eu digo para os meus filhos o seguinte: quando se tem de 20 a 30 anos, pode comer até estanho de retido que não atrapalha. Depois dos 30, você tem que diminuir a gordura, diminuir o sal, diminuir o açúcar. Então pare de se alimentar de comidas que não são saudáveis. Pare de não dormir o suficiente. Eu, por exemplo, eu preciso de 8 horas diárias de sono. Eu não resolvo com menos. Então como é que eu faço? Se eu dormir meia-noite, eu acordo às 8. Se eu dormir 1 hora da manhã, eu acordo às 9. Se eu dormir às 11, eu acordo às 7. Mas eu durmo 8 horas por noite. Eu só não consigo fazer isso quando eu estou viajando, né? Mas eu procuro dormir 8 horas por dia, porque o seu organismo precisa disso para estar pronto para os desafios do dia seguinte, né? Outra coisa, todos nós temos as nossas inseguranças, mas tem gente que só foca nisso, tem gente que só valoriza o lado ruim da vida. Meu Deus do céu, acontecem tantas coisas boas na vida, então pare de focar nas coisas negativas. Não é que você não feche os olhos para elas, não. Reconheça as suas fraquezas, mas não as valorize. Procure saber quais são os seus pontos positivos e aí sim você investir nos seus pontos positivos. Né? E outra coisa,

ditado: o que é bom dura tão pouco. Vou vivendo feito um louco, esperando um novo amor. E a vida sempre me enganando todo dia, porque a minha alegria foi com ela e não voltou. Saudade que ela um dia me deixou. Cresceu, doeu, porque tudo que era bom se acabou. Doeu, cresceu a saudade. Cleiton Aguiar, do Expedito Dantas e do Chico Viola, do Eu. Hoje eu vou estar em Combinado, Lavandeira e Aurora do Tocantins. Eu vou passar nessas três cidades hoje. Amanhã eu estarei em Taguatinga do Tocantins e Ponte Alta do Bom Jesus. Comecei ontem, vou até o dia 14 de setembro. Comecei lá em Novo Acordo ontem, estive em Novo Acordo, estive em Arraias, e vou parar lá em Filadélfia do Tocantins, lá na divisa com o Maranhão, lá em cima. Então vou cortar esse Tocantins de cabo a rabo, coisa que eu não fazia já há algum tempo. Eu me sinto em casa no Tocantins. Onde eu chego, eu sou recebido com um sorriso nos lábios, tapinha nas costas e uma xicrinha de café, pelo menos, né? Então, amanhã eu estarei lá em Taguatinga do Tocantins e Ponte Alta do Bom Jesus. Hoje, em Combinado, Lavandeira, que é o menor município do estado do Tocantins, pelo menos o menos populoso, né? Tem mil e poucos habitantes, e também lá em Aurora do Tocantins. Esse aqui mora lá em Gurupi, é um grande artista, Chiquinho Chocolate, Feira de Cá. Tira a vida, ué. Nessa terra tem sabia, tem palmeira, tem fulô de laranjeira no pomar de Maria. Cá nessa feira tem biju de macaxeira, tem pilão de aroeira, macaúba e jatobá. Sou sertanejo, acordo cedo, sim senhor, rezo o meu texto que me ensina o meu avô. Carro de boi ainda é meu desatino, o seu rangido eu sei de cor desde menino. Toco viola na cancela da morada, apanho flor cheio de amor pra minha amada. Nessa toada eu vou levando a vida inteira, minha alegria é um domingo de feira. Tira a vibaleira, tira a vibaleira, tira a vibaleira, barundeira. Tira a vibaleira, tira a vibaleira, tira a vibaleira, barundeira. Não me envergonho quando me chamam caipira, pois a terra é o que me inspira e eu não deixo de cantar. Como piqui, macapa, buriti, mangaba, panelada, carne assada e depois vou trabalhar. Sou sertanejo, acordo cedo, sim senhor, rezo meu terço que me ensinou meu avô. Carro de boi ainda é meu desatino, o seu rangido eu sei de cor desse menino. Toco viola na cancela da morada, apanho flor cheio de amor pra minha amada. Nessa toada eu vou levando a vida inteira, minha alegria é um domingo de feira. Sou sertanejo, acordo cedo, sim senhor, és o meu terço que me ensinou o meu avô. Carro de boi ainda é meu desatino, o seu rangido eu sei de cor desde menino. Toco viola na cancela da morada, apanho flor cheio de amor pra minha amada. Nessa toada eu vou levando a vida inteira, minha alegria é um domingo de feira. Tira bimbauê, tira bimbauê, tira bimbauê, a barundeira, ia. Tira bimbauê, auê, tira bimbauê, auê, tira bimbauê, a bimbauê. Chiquinho Chocolate, Feira de Cá. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário da Vilma Rodrigues, do radialista Paulo Moraes, Elisandra Valadares Dias, a minha amiga Ângela Maria, fiel ouvinte lá de Itabuna, na Bahia, Jair Alves da Silva, a minha prima Maria Cecília Aguiar Tavares, Daniel Carvalho, Fábio Lourenço, Bini Silva, Marcos Ximenes e você, que está de aniversário, esqueceu de me avisar, mas eu não esqueci de você, não. E eu vou aqui à página 47 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua primeira edição, para trazer a oração na tarefa, desejando aos aniversariantes de hoje muita paz, muita tranquilidade, muito amor, principalmente muita saúde. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor Jesus, compadece-te de nós, a fim de que nos esqueçamos para servir aos nossos semelhantes. Nas sugestões do egoísmo, não nos permitas mergulhar o coração nos próprios interesses, com indiferença por aqueles companheiros que nos destes a zelar. Abençoa-nos, para que de nosso pouco venhamos a fazer o muito da boa vontade, de modo a realizarmos algo do que te devemos na pessoa do próximo. Ampara-nos as mãos, a fim de que se abram ao trabalho, ofertando a migalha de nossas possibilidades para a construção do bem onde estivermos. Senhor, enquanto o mundo se agita na incompreensão, dá-nos o necessário entendimento de nossos deveres com precisa força para cumpri-los. Não nos permitas o apego às sobras de nossos recursos ou de nosso tempo, auxiliando-nos a investi-las no bem dos outros. E dá, Senhor, que a nossa fé se traduza em caridade para que possamos servir-te na pessoa de nossos irmãos da humanidade, hoje, agora e sempre. Amém. Belíssima oração na tarefa que faz parte do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Sucesso novo de Humberto e Ronaldo, Louco. Pra mim não pode imaginar o quanto eu sofri depois que a gente brigou. Já bebi demais, já cantei, chorei pra ver se esqueço a dor que você deixou. O povo que falava que eu era louco por amar você, mas te amei. O povo que dizia, mas ninguém tem nada a ver. E eu sou mesmo um louco, que faz loucuras de amor, que já dormiu na praça fazendo pirraça, querendo seu amor, E eu sou mesmo um louco, que faz loucuras de amor, solto na madrugada, na porta da sua casa, querendo seu amor, Pode imaginar o quanto eu sofri depois que a gente brigou. Já bebi demais, já cantei, chorei pra ver se esqueço a dor que você deixou. O povo que falava que eu era louco por amar você, mas te amei. O povo que dizia, mas ninguém tem nada a ver. E eu sou mesmo um louco, que faz loucuras de amor, que já dormiu na praça fazendo pirraça, querendo seu amor. E eu sou mesmo um louco, que faz loucuras de amor, solto na madrugada, na porta da sua casa, querendo seu amor. Eu sou mesmo louco, que faz loucuras de amor, que já dormiu na praça fazendo piaça, querendo seu amor. querendo seu amor. Humberto e Ronaldo Louco para o Fábio Lopes de Cristalina, no estado de Goiás. Ele não perde o nosso programa de manhãzinha pela Líder FM e agora ele faz parte do nosso Facebook no perfil número 2. Fábio, um abração para você, um abraço para todos os meus amigos de Cristalina, bem ali no estado de Goiás, a 145 quilômetros de Brasília. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Durval e Davi, Estrela Matutina. Amanheci sozinho, você tinha partido. Na coxa cor de rosa, o sinal do corpo seu. Sobre o travesseiro, um longo fio de cabelo. Retrato silencioso de uma noite que morreu. Estrela matutina, já viveu seu papel na peça da saudade, já no fim do nosso show. A sua imagem linda para sempre vai viver no coração sensível do artista que amou. Esperar o amanhecer, mas eu quisera dar-lhe o meu beijo de amor. De certo fui traído pelo sono da alvorada. Não pude nem ouvir o toque do despertador. Estrela matutina, já viveu seu papel na peça da saudade, já no fim do nosso show. A sua imagem linda para sempre vai viver no coração sensível do artista que amou. Relembrando Goiás, Durval e Davi, Estrela Matutina para o Divino Célio de Braslândia, no Distrito Federal, ele que chega para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Divino, um abração para você, seja muito bem-vindo. A frase irretocável de hoje é da sabedoria popular. Uma mulher forte não se faz de vítima, não tenta parecer uma coitada e não aponta o dedo. Ela se levanta e enfrenta. Uma mulher forte não se faz de vítima, não tenta parecer uma coitada e não aponta o dedo. Ela se levanta e enfrenta. Essa é a frase irretocável do programa de hoje, que é da sabedoria popular. No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão para André e Cauã. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje não tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão, porque nós mudamos o dia. Não é terça-feira mais, agora é toda sexta-feira e ficou melhor, porque ficou mais cedo. Era 11 da noite, agora é 10 horas da noite, para quem gosta de dormir cedo, principalmente o pessoal do interior. Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão, agora sexta-feira às 22 horas, com reprise no domingo também às 22 horas. Se ainda não tem na sua cidade o sinal local da Rede Brasil de televisão, você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi,